Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, olá, ouvintes! Aliás, mais dois meses depois da última edição dos Escolhes tu, escolho eu, estamos de regresso para mais uma edição dos Escolhes tu ou escolho eu. A última edição foi a 26. A última edição foi a 26 de maio. Hoje estamos a 7 de julho, mais dois meses. Eu disse mais dois meses, não enganei-me. Era mais de um mês que eu queria dizer. Não, por acaso queria dizer mais de um mês depois, querido. Mas... O Oscar é que não tem aqui a música, senão ouvia-se agora. Oh, and my mind. Isso quer dizer o quê, já agora? E depois mais à frente. I'm missing you. Era a música que tu estivesse a passar este tempo todo, enquanto eu não vim cá. Ah. Estou com saudades tuas. Diz lá se não foi. Foi. Olha, eu já não vim aqui para eu acho que vejo como sou europeu, não voltei a vir cá. Olha, eu se não estou em erro, mas também não tenho... Se não estou em erro, já não me recado desde a última vez. Ele está a saber o que tu disseste. É verdade. Hoje nós temos aqui uma outra companhia. Hoje somos três. Eu já perguntei qual era a escolha dele. A primeira é... E a segunda é... A terceira não disse ainda. É o segredo. Não, é o segredo. Ah. É a canção Mistério. Bem, faz lá o teu resumo do mês. Pois, meu resumo do mês. Pela primeira vez, escolheu, falhou. É verdade. Não sendo um programa... Não falha como o único programa da rádio que falhou, mas falha geral, mas não interessa, falhou. Sim, não, falhou no dia 30. Falhou no dia 30. Dia 30 de quê? Ah, pois, pela primeira vez falhou. Pois, e depois falhou logo outras a seguir. Então falhou... Falhou duas vezes. Quando é que voltou? Dia 18. Voltou dia 18. Então já falhou duas vezes. Pois é isso. 23 e 30. Falhou 23 porque não podias e falhou de 30 porque não podia era eu. Então somos uma desgraça. Ah, como tinha que ser, não é? Mas pronto. Foi o europeu que chegou todo. Vai falar do teu resumo do mês. Ora bem, o resumo do mês. Olha, foi um mês de grandes mudanças para mim. Ah, sim? É. Primeiro porque foi um mês em que eu pus termo a uma situação crítica na minha vida, que era... Enfim, tu sabes que esta mudança de casa e tudo mais deixou mais fragilidade. No dia 28 de maio, quando foi comunicado o término da Antena Web, houve ali uma mobilização que me deixou super contente. De várias pessoas. E que fez com que eu, as minhas poucas forças, se tornassem em muitas. E pronto. E, ou seja, foi uma vitória... Quando a pessoa, quando estás a... Já não estás habituado a ter apoio, tiveste várias. É, e digamos que foi uma vitória. É, o terceiro escolhão arrependeu-se. Eu gosto mais. Eu gosto mais de estar cá em cima. Bom, a parte está no topo, não pode estar na base. É. Pronto. E dizia eu então que. Foi uma. Porque assim, foi uma altura em que as pessoas que eram associadas à rádio, quer não. Deram todo o seu apoio. Alguns ouvintes, sobretudo amigos. Fez-me bem ter apoio de alguns amigos. Estavam já bastante longe. Mas pronto, e foi uma mudança. Tanto foi um mal que veio por bem. Porque, digamos, permitiu que internamente se reorganizassem as coisas, não é? E ao mesmo tempo também, na minha vida, teve um avanço muito positivo. Pronto. O balanço do mês foi esse. Voltamos no dia 18. Nem tudo correu da melhor forma, é um facto. Na passada semana tive um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas pronto, de todas as formas, cá estou, cá estamos. E a vida é assim mesmo. Tem que seguir, não é? Só há uma situação na tua vida que tu não vais poder ultrapassar. Tens de chegar a essa conclusão. Que é quando morreres. Aí acabou. Eu sei. Pronto. Ah, quanto ao restante, não, é assim... Quando a notícia começou a circular, a verdade é que, se a pessoa que tu sabes não desse ali uma mãozinha, o mais provável é que quando houvesse alguma decisão já fosse tarde demais, não é? Quando houvesse alguma alteração já fosse tarde demais. A pessoa que eu sei. Sim. Pessoa cujo nome não podemos pronunciar. Exatamente. Qual pessoa, caraças? Qual pessoa? A que telefonou? Exatamente. Ah, ok. Mas, possivelmente, alguma decisão, ou seja, se aquela porta não se abrisse, não é? A verdade é que não sabemos como. Ela não fez nada, mas está bem. Está bem. Então não fez? Ah, bem, na prática não fez nada. Não disse novidades. Mas fez com que a prática que eu fiz resultasse. Ah, pronto. Ah, foi? Ah, não sabia. Foi. A diferença está aí. Porque, pronto, depois o resto em off. Em off, off, já estava com saudades de dizer isto. Em off. Eu também tenho boa coisa em off. Em off. Nossa. Calma, deixa eu já. Pronto, e o meu resumo do mês foi este. Já agora tenho o teu resumo. Diz lá. Eu faço quando for eu escolher. Senão não vou dizer nada. Está bem. Pronto. Mas é isso. Para já... E ainda... o europeu? Ganhou a Espanha. O que é que dizes? Diz lá. Fala. Olha, ainda bem por dois motivos. Ainda bem. Sim. Sim. Primeiro perdemos com o finalista, com o campeão. Pronto, não estás só com essas teorias. É, o Benfica e Portugal é o ponto em comum. É assim, nós somos grandes. Porque se os outros tivessem cruzado com o campeão, também tinham perdido. Pois, pois. E mais? E o segundo ponto? E o segundo ponto, olha, fez história. Não é? Mas não fomos nós. Claro, se também nessa também se fazia história. Então vamos voltar ao tempo dos socos. Estás bem, a armada é herói. Está bem. Ai não, ai! Ih, agora tem que ir na mesa, caras. Pronto, já veio. Lá para trás é o terceiro escolhão. Ele apenas... Nós temos um terceiro, mas ele para já está mudo. Quando eu falar, vocês vão perceber quem é. Ah, aí, não. Onde é que estás a cheirar? Ah, sim. Vai-me comer chão na espinha. Sim. Ele também está no meio de nós. É como no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Agora já não está no meio de nós. Agora está mais... Estava no meio de nós. Deixa eu ir, pá. Vai dormir. Estava só amanhã ali a dormir. A Espanha ganhou. Eu não gostei, porque a Espanha ganhou a Portugal e a Itália ganhou a Alemanha. E as minhas duas seleções preferidas na final, estava quase... Ai, estás a cheirar outra vez aí. Não. Estava quase, mas ficou-se no quase. Pois, era engraçado. Mas sinceramente, eu, para mim, pela primeira vez eu não consegui dissociar uma participação futebolística de uma participação política. Mas tu agora ligas tudo à política. Para mim, a Alemanha... Nem de vir à fase de grupos sequer. Uhum. Era impedido de participar nas competições europeias. Se eu escolhesse aqui uma música de José Malhoa, tu dizias logo que era a associação política, porque eu estava a pensar no José Sócrates e não era no José Malhoa. Porquê? Porque tu não ligas toda à política. Não. Bom, a Grécia, tanto para onde eu ia ganhar a Alemanha, eu vou 4, 2. E fora isso, foi uma desgraça, foi basicamente. Foi. Pensava que a Alemanha ia ser campeã. Mas não foi. E agora? Eu pensava que a Espanha... Mas na Espanha, na final, era espanhol. Era preferível se fosse a Espanha do que depois qualquer, para além de Portugal, como é lógico. Gostava que fosse a Espanha. Nós, teus irmãos... Eles também estão como nós, também estão na crise. Portanto. Na final, fui pela Espanha. A Alemanha já tem alegrias suficientes, não precisa disso para nada. Não acudi para a Itália. Na final. Eu também não, mas pronto, a Itália, mais ou menos, mas Portugal, ou a Espanha, ou a Grécia, são países que precisam, animicamente, do euro. A Alemanha não precisava de euro para nada. Eles já são muito felizes com o que fizeram aqui à Europa, portanto, não precisam de mais nada. Não precisam de roubar o título a mais ninguém, neste caso. Pronto. Quem diria? A Alemanha fora do euro, tal como no dia a seguir a Portugal. Pois, é verdade. No dia a seguir, é Portugal. Sim. Ah, pois é. Portugal pois... afastado da zona euro. Mas olha, e a Alemanha também. Mas olha que faz algum sentido. Faz algum sentido. Eles saíram do euro. Eles saíram. Não foi para mais nada. Foi para virem atrás de nós. Mas claro. Para nos cascarem ainda mais. Pois. Foi a patinhas. Fala nada. Patinhas, barrigas. Já não sabes qual é a primeira música. Então não sei qual é a primeira música. Então diz lá. É uma das músicas mais espetaculares que eu já ouvi até hoje. Pronto, está explicado, até logo. Sim. A música chama-se People Help the People. Olha que ele vai carregar no Space e vai parar de morrer. Sim. As pessoas ajudam as pessoas. Ok, não é bem assim, mas pronto. Não, Birdie... People help other people, quer dizer isso. Não é isso, mas as pessoas não ajudam as pessoas. Prejudicam as pessoas, que é diferente. Ah, algumas ajudam. Algumas ajudam. Andam para aí gatos. Sim. Pronto. Sim, porque isto aqui mais parece agora um zoológico do que... Mas enfim, diz eu então, vamos ouvir Birdie com People Help the People. Eu escolhi esta música, para mim ela é um símbolo. Um símbolo de alguma esperança, de que isto se torne ainda mais verdade do que atualmente. Porque atualmente as coisas estão como a gente sabe que estão, não é? Para mim não faz sentido dizer, ah, mas quando é preciso, não é preciso, não é quando é preciso. Os dois tinham uma frase que diziam: quando as pessoas querem acabar com os males da terra, mas esquecem-se que é na nossa casa que começa a guerra. Como? As pessoas querem acabar com os males da terra, mas esquecem-se que é na nossa casa que começa Começa a a guerra. guerra. Quem é que disse isso? Os dois, o Pac-Man. Que boa da fixe. E é de facto verdade. Ou seja, não vale a pena ir. Ok, não vale a pena, quer dizer, pronto, é bom ir para a África e ajudar as crianças com fome. É bom ir para aqui, para ali, pronto. Mas mais importante do que isso é começarmos a mudar pelo mais simples, pelo mais básico, algo que nós todos podemos, que é pelo mundo à nossa volta. E a verdade é que esta música dá-me alguma esperança de que um dia eu possa ouvir isto. Eu ainda só tenho 26 anos, portanto, se durar mais 40 ainda é perfeitamente normal. Eu posso ter 66, 70 anos e olha, ouvir essa música e pensar, isto é, agora é mais verdade. Oxalá que seja assim. Que as pessoas aprendam a viver de alguma forma com mais harmonia, com mais. Entre ajudarem-se mais. Pronto. E esta música dá-me alguma esperança. E é também um símbolo porque foi um dos primeiros grandes sucessos da Antena Best. Um canal que, entretanto, fez um aninho de vida, no dia 20 de junho. E pronto, foi o projeto mais arrojado, digamos assim, mas ao mesmo tempo, neste momento. O mais, e poderia dizer até mais bem sucedido, não é o que tem mais ouvintes, mas é o que neste momento está a ser mais bem sucedido. E pronto, quer dizer, é uma música que, por mais de um motivo, neste caso por dois, me toca imenso e pronto, pela própria melodia em si. Não sei se já ouviste a música da Birdie, People Help the People, Não ouvi nenhuma das três músicas, sou burro. mas tiveste muito tempo, Está bem. muito tempo. Para já, só desde ontem é que tu. Não é muito tempo que o Birdie Help the People disseste anteontem. Não interessa, Ah, disse ontem. anteontem. Anteontem, tens razão. Ontem eu tinha lá as escolhas por mail e ouvir, mas acabei por ser eu a escrever um mail grande e não ouvi nada, nenhuma das três, sou burro. Mas eu escolhi há muito tempo. Sim, e eu sabia lá que iam se manter. Tu próprio alteraste a primeira. Porque não tinha a música. Então, podias alterar as três, mas não tinhas a música. Olha, caraças, eu é que sei o que as músicas tu tens. Por isso não tive assim tanto tempo. Foi sempre uma incógnita até anteontem. Não está a divertir-se a comer a pata. Vamos embora. Vamos embora então. Vamos ficar com Birdie, aliás. People Help the People. A primeira grande de três. A primeira de três grandes escolhas. Não sabes o ano disto. É 2012. A primeira de. Ah, 2011. A primeira de três grandes escolhas. De edição de hoje dos cortes dos Coroel. As outras duas são minhas. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool, it turned all those good hearts away. be cold as a stone and rich as the fool and turned all those good hearts away. Terceira escolha do terceiro escolhão. Sendo a primeira... A que é que ouviram? A segunda é... E a terceira é... Sendo a primeira... Ora pá! Vai dar um soco. Ah, e a quarta é... Não, essa é a primeira para a próxima semana. Ah, já está a dizer, pá, vamos passar a ter 9 escolhas, pelos vistos. E um programa de 3 horas. Se bem que eles falam um pouco. Eles resumem bem. Porquê é que escolheste a música? Bom, vamos ao meu resumo do mês. Se este... Passa palhaço, este lado. Se este palhaço este sai lado, daqui. Este lado aqui. Este lado. Palhaço, sai daqui. Pá, fecha-te agora. Este lado aqui. Anda cá. Bom, eu não tenho nada de especial para contar. Tenho, por exemplo, apenas que houve o europeu, não é? E mudanças de horários quase todos os dias. A parte de eu estar a falar para o teto porque o Oscar não está a ouvir. Eu estou a ouvir perfeitamente. Ah, é perfeitamente. Mas também estou a lutar com este gajo. A parte de, na segunda-feira, já ser o dia de regresso da senhora grávida, a senhora que teve o filho no dia que eu fiz anos. Fora a parte que... A mesma pessoa cujo nome não podemos referenciar e falar só o Cato Funou vai-se embora do emprego, mandaram-no embora, isso é só também um pormenor. Fora a parte em que tive 2 regressos de sublinhar, regressos de pessoas bons, uma delas foi a irmã mais nova das Aceites, e foi no mesmo dia, não, sem mentir, no mesmo dia já foi o segundo regresso da prima da casada, e nesse mesmo dia do regresso. Foi o primeiro indício que depois viria a confirmar, mais concretamente, anteontem foi confirmado, que 22 de junho, parte 2, já tem namorado desde fevereiro e andou a esconder este tempo todo. E graças à prima da casada eu descobri e pronto, já sabem todos, já foi uma alegria. E na quinta-feira, anteontem... Sublinho-se que 5 de julho foi a conversa mais desiludente. Como é que se diz? Que criou maior desilusão nos últimos 2 anos. Porque, sabes, Oscarinho, há uma coisa que se chama afeição. E que... A gente fica ligada e continua a querer insistir na mesma pessoa, a querer ficar com a mesma pessoa, mas... Não condena-se a paz... Ah, não. Quando te apercebes que esse mesmo indivíduo já não é o mesmo, já está muito transformado e é um desastre, o que tu fazes, Oscarinho? É uma tristeza nas nossas vidas. E depois, Ali à nossa frente, à frente da família mais próxima, a mentir, a dizer que já tinha contado, e não tinha mandado nada, e depois a mostrar uma insensibilidade total que não me queria. Abá! Não queria saber, e tal, uma desgraça. E repara só, como em pequenos pormenores das novas tecnologias, bastou ver uma data, e eu nos contactos da prima da casada. E eu pensei, bom, a última vez que tinhas algo assim, e a única, era 22 de junho de 2007. E a gente cá sabe porque foi, não sabe? Portanto, estou para ti. Sim, eu sei porquê. Portanto, se tens uma data agora nova, já estou a imaginar o que foi. Demorou alguns dias, mas confirmei anteontem. E aí? Mudou um capítulo, mudou uma página e criaram-se distâncias. Não pelo facto de haver no. O que escolheu a Não página? pelo facto de haver novo companheiro, mas pela forma, pela transformação que desilude a pessoa em questão, que é o Amilcar. De resto, Oscar ainda Muito bem, muito não tem nada de jeito para contar, é só isto. bem. Muito bem, muito bem. Hoje. E nós vamos ter uma escolha musical que é muito esquisita. Agora, deixa-me só fazer um pedido rápido aos nossos ouvintes. Por favor, alguém que faça anos hoje, que é para nós podermos dar os parabéns, está bem? Para ter Quem é só que isso. faz um lado? Meu pai tem Porque filhos. estava aqui a lutar com o senhor. Ele já deixa-se lá dormir. Deitar. Pronto, alguém que faça anos então hoje, só mesmo para. Eu conheço alguém que faz anos. Era a ver. Olha, está a ver. Pronto, Sítio. então. Ah, parabéns! É bem, faz 36. Sim. Não, de palmas. 35. Nasceu a 7/7/77. Por isso é que eu não me esqueci. Hoje é 7/7, não É. é? Por isso é que não me esqueci. Continuando. A próxima música, quando acompanhada pelo seu vídeo musical, cria sensações em mim que nunca tinha experienciado com outras. A não ser, mas só em parte, uma canção que já passou neste programa, titulada Frontier Psychiatrist dos The Avalanches, que o Carlos nunca tinha ouvido falar. Que já não tenho. Pronto, mas lembra-se de nós Lembro. falarmos sobre os The Avalanches. Mas Lembro. esta ainda cria, não é, cria mais efeitos em mim, efeitos especiais. Não é receio. Em parte é. Parece uma mistura de. Eu no outro dia estava a tentar explicar a mais nova das azeites. Em parte, isso quer dizer alguma coisa em francês? Em parte, sim. Não sei. Tu é que sabes francês. No outro dia estava a tentar explicar a Manobra das Azeites o que esta música me fazia e não conseguia. E mal sabia que ia escolher hoje. Era uma mistura de nostalgia, mas também de assustar com coisas más que podem acontecer e também previsão má para o futuro. Mas isto só acontece quando a música é acompanhada por um seu vídeo. Se eu ouço a mesma cantora a cantar na rádio ou outra versão qualquer, já não acontece a mesma coisa. E eu acho que o vídeo está muito bem conseguido, mas é um vídeo ao mesmo tempo esquisito. E, como a Mais Nova das Azeites disse, ao tempo que eu nos vejo, como a Mais Nova, a cantora é sinistra. Parece que faz um efeito nas pessoas e a própria voz dela. E isto, eu estou a falar sério, não me lembro de uma música que tenha, lá está, acompanhado por um vídeo, que causasse um, que mexesse comigo. Quando, eu sei, se sei que está a dar, é a única música hoje nos dias que correm. Que se eu sei que está, se eu vejo que está a dar num canal de música ou num canal qualquer, eu vou ficar a ver até ao fim porque sei que aquilo. Mas fala de uma coisa que o Carlos também gosta de abordar e até criou um programa com músicas de tais na Rádio Antena Web, que vai para o ar à sexta-feira à noite. Ah, videojogos. Exatamente. A música chama-se Videogames, Ah. da Lana Del Rey, que por acaso, se não me engano, até ontem à noite atuou cá, no Super Rock, Super Rock. Não sei, mas realmente ela tem uma voz sinistra, tem. É, acho que a coisa encontrou um bom objetivo. Mas. Não, mas também te digo uma coisa. É única dela, assim. Pois é, capaz. Tirando a National Anthem agora, mas. É que a música chama-se Video Games, mas o coisa não tem nada de jogos vídeo. O vídeo é o vídeo musical. Mas mistura ali um monte de coisas e depois mete imagens que nota-se que são antigas ou querem fazer parecer antigas. E um casal que vai na rua todo fino e a mulher cai e depois mistura e depois metem coisas, desenhos animados com duas a dançar, três a dançar. É uma coisa... E depois acompanha, lá está, a música a acompanhar para o vídeo faz uma coisa um bocado esquisita. E é por causa disto, é que, pronto, como eu já venho dizendo de vez em quando, na música recente ainda aparecem boas canções. E acho que esta é uma delas. E... está aqui a canção mais Ficheiros Secretos para o Nuno. De 2011 também, respondi no ano e tudo. Foi por causa disso. Foi por causa disso, foi. É verdade. Mas por acaso é engraçado, acho que eu partilho esta opinião. Atualmente tem sido um cuidado maior com a qualidade musical. Porque nós vamos aqui surgir projetos como estes, não é? Agora Lana Del Rey existe já desde 2010 ou 2009. Mas pronto, sei lá, Birdie, Rafael Aways, até Britney Spears mudou um bocadinho em algumas coisas. Christina Aguilera, que assumiu um estatuto totalmente diferente do que ele com que se iniciou a carreira. Sei lá, há muitos nomes, cada vez mais, da música, os da Maccabees, por exemplo, aliás. Há nomes muito interessantes. Patrick Wolf, e começam a. Que têm uma atenção muito maior à qualidade. É isso. Ah, já está. Não. Vamos ouvir a Rei da Lana. Lana Del Rey. Video Games. Vamos lá então. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild ducks, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell tell me all the things you want to do. I heard that you light the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Olá, olá, ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Nossos Cores, Tu Escolho Eu, ou melhor, mais uma intervenção desta edição número 80X do Nossos Cores, Tu Escolho Eu. 88, bem. Ora bem, nós cá estamos de volta, não é? E eu por acaso agora estou muito mais animado. Só de pensar qual é que é a música que vamos ouvir a seguir, aliás, só de pensar na música que vamos ouvir a seguir, já estou muito mais animado. Ano de 2003. Ali, na Beira Rio, alguns. Concerto dos Fingertips. É mais. O ano em que se iniciou, vou falar nisto pela primeira vez. O ano em que se iniciou a Bir-CO2. Uma estação a funcionar no meu imaginário, mas com uma particularidade, ela funcionava já com as novas tecnologias, ou seja, com o computador. É verdade. Tenho a impressão que já falaste nisso, mas está bem. Depois de uma bem-sucedida Rádio Bir-CO2, nascida a 20 de novembro de 2000, surgiu então a 4 de julho esta estação de rádio, Rádio Bir-CO2, a emitir em XX.X, ou até em 108.0, ou até em 104.4, esta era 108.0. E um dos grandes momentos foi quando chegou até mim o novíssimo CD dos Fingertips, trazido pela minha prima. É verdade. Uns anos depois estou a ter a colaboração dos próprios Fingertips. O que não deixa de ser um mínimo muito certo. Mas é isso, digamos que foi um dos grandes momentos, e outro grande momento também foi, vou assistir a um concerto. Fui assistir a um concerto, eu acho que aquilo era tipo num bar, ou o que é que é, porque aquilo em cima tinha uma... Era o ar livre, tinha uma luz atrás de mim, eu não sei o que é que aquilo era. Mas tinha o palco à frente, né? E tinha... Era um concerto acústico, dos Fingertips. E pronto, ainda estava eu sem internet, né? Saí de lá às 3 da manhã ou 2 da manhã, pensei, isto é tardíssimo. Mas para mim 2 da manhã é normal. Normalíssimo até, 2 da manhã. Caso, por exemplo, que ontem fui dormir cedo, às 2 menos 10. Portanto. Olha, não estava a dormir essa hora eu. Pronto, pensei, ontem fui dormir essa hora, 2 menos 10. E a que horas acordaste hoje? Às 9h30. Ah, e eu acordei às 8h40, portanto... Estou com a dormir por isso tudo. Por acaso, hoje não sei o que é que me dormi 7 horas e meia, que é uma coisa raríssima. E só acordei porque não acordava. Porque senão ainda estava a dormir. Não sei. Mas. Não, sabes que é engraçado? Porque eu acordei, mas continuei a sonhar. Alô? Pronto, agora só falam assim. Pronto. Estão a ouvir, hein? Pronto, diz que não. Vais cair? Ah, vês quando acordou? Ah, não há grande pinta. Pronto, no ano de 2013, então realizou-se este concerto dos Fingertips, ainda na altura com o Zé Manel, e que, sinceramente, foi um dos mais momentos... foi um dos momentos que mais marcou. Andava eu atrás, entre aspas, bem lá, de uma fotógrafa que só tinha 20 anos. Mas era a fotógrafa dos Fingertips, não sei se ainda é mesmo ou não, oxalá que não. Pronto. E ela era a fotógrafa dos Fingertips. Oxalá que não, não por nada, senão ela agora vai saber que andava atrás dela. Tens vergonha. Aos 64 anos andas atrás de uma de 20. Eu também na altura pensando bem. Já tinha 64. Sim, isso. Não era assim tão descabido, não é? E era um puto, não é? Não tinha a noção das coisas como tenho agora, não é? Senão... Era pior do que seres. Pois, era pior. Mas por acaso não era. Só por acaso. Mas pronto, lá andei atrás dela. Eu até acho que fiquei com o contacto dela. Mas depois nunca lhe liguei. Agora assim, podia contar porque queria de facto ligar, mas nem sempre ligava. A maior parte das vezes sim, mas uma grande porcentagem das vezes não. Então pronto. Eu acho que tinha vergonha. Pensei, fotógrafa de uma banda tão conhecida. Ela deve ser tão inacessível, deve ser tão... Pronto. Pensei eu, não é? E então, não, acho que foi por isso que nunca cheguei a contactá-la. Mas pronto. E então, eu nem sei como é que eu quis conhecer a fotógrafa. Eu não ouvi tirar fotografias nenhumas, não sei. Mas pronto. Mas deu então que sem dúvida, já vai. Que sem dúvida foi um dos grandes momentos. E uma das músicas que na altura muito tocava, não é, nas rádios e que eu muito passava na minha imaginária e que muito me recordo é esta Melancholic Ballads. É um tema de outros fingertips que vamos ouvir que alude de certa parte a um passado do grupo, não é? E também a um passado da minha vida, mais até isso, a um passado da minha vida. Que foi talvez dos anos, dos tempos mais risonhos da minha. Sabes que eu naquela altura saía quase todos os dias. Estás a ver o que é? Hoje queres ir à minha casa? Epá, hoje não posso, vou sair. Amanhã, epá, amanhã também vou sair. Já temos coisas combinadas. E no fim de semana? Epá, vou acampar. Já imaginaste isso? Em ti não. Pois. Agora não. Mas naquele ano de 2004, isto foi 2003, mas 2003 também saía muito. Todos os fins de semana tinha sempre alguma ocupação, tinha a minha prima e era muito bom, passávamos o dia inteiro a jogar computador, ouvir música, pronto. Em 2004 foi assim, eu saía quase todos os dias. Olha, nem que fosse uma coisa assim, olha, vou à escola ver as notas com uma amiga minha. Pronto, ela ia ver as notas e eu ia com ela. Não era eu que ia ver as notas, como é lógico. Pronto, não sei, foi o ano mais feliz da minha vida. No geral, não foi o ano em que eu posso dizer, foi um ano que não teve praticamente nada de negativo, tirando o facto de Portugal ter ficado na final, mas assim até foi bom, porque ao menos chegamos à final, não é? E fomos voltados pelos campeões. Exatamente, fomos voltados pelos campeões. Portanto, aquela derrota logo a abrir o Euro não foi por acaso, foi porque eles iam ser os campeões. Uhum. Portanto, até essa derrota teve um sabor diferente depois, não é? Mas também há que dizer que houve... quantos é que eram? Ah, houve 14 países que ficaram atrás de nós. Eram 16. Agora vão ser 24, nem sequer sei porque é que vai haver a fase de apuramento, mas está bem. Pronto. São para 48. Está bem, mas são 48. Formavam-se os grupinhos maiores e os 24 das semifinais. Eu não sei como é que vão fazer isso. Porque depois 24 não bate conta certa para oitavos final ou quartos final. Ainda não bate? Como? Grupos de 6. Não sei se fazem 4 grupos de 6. Então, sendo 4 grupos de 6, tem que ser. Desculpa, 6 grupos de 4. Não, aí é que está mal. Se fosse 4 grupos de 6, bate certo. 6 grupos de 4, como é que ias fazer? 6 grupos de 4, como é que ia fazer? Passavam quantos? Passavam... Eu acho que passavam 3. Não. 6 vezes 3, 18. Isso dá o quê? Não dá nada. Não dá quarto final, não dá oitavo final. Mas é fácil. Passam. Passam, portanto, os dois primeiros. E depois? E depois... Ora, deixa que é. Dois ficam primeiros. 12. Pronto, é isso. E passam os quatro melhores terceiros. Isso é muito... É muito aqui. Está bem, pronto. Continua. Pronto. Ora, se passarem... Mas também não é chatice. Se passarem, só passarem dois de seis, só passarem os dois primeiros... De 24, só 8 é que passavam. Por isso é que eu já vou dizer, não sei como é que eles vão fazer. Mas eu acho que a lógica de alargar a competição era fazer isso. Era os 24, 16 e por aí adiante. Pronto. Mas enfim, e esta música traz muitas outras à cabeça, mas que infelizmente não tenho. Ou já não tenho. Ou por enquanto ainda não tenho, ainda não sei como é que vai ser isso. Mas pronto. Vamos ouvir então... A música Melancholic Ballads. Hoje vai haver intervalo? Vai. É, aquele dia. Hoje estamos a falar menos. Mas fazes tu o intervalo. Fazes agora e depois não. tu é que sabes o que é que há mágica no andar. E assim já ficou o intervalo no filtro. Ah, mas é que agora aquilo está sempre atualizado. Aquilo o quê? Aquilo, onde tu vês os reclamos. Está bem, eu estou a dizer os reclamos feitos numa montagem juntos. Está bem, eu mando-te. Mas está sempre atualizado agora. Oh, é bobo. Está bem, mas eu mando-te. Está bem, está bem. Vamos embora. Não, agora fala aí mais 30 segundos, que é para ter 10 minutos com a outra. Está bem. Pronto, mas recorda é o ano, o intérprete, o intérprete. Intérprete. Fingertips. Título: Melancholic Ballads. Ano 2000 e... Quanto faltam 4 segundos? 2003. Uma das grandes músicas que a música portuguesa já conheceu. Depois há um breve intervalo na Rádio Antena Web. Não perca, não sai do seu lugar. Do seu lugar. I know I said things I shouldn't say. Baby, I hope you're okay. But I heard things I didn't wanna hear. And baby, I'm still okay. I know that living with me was sometimes hard. Baby, I know that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same later. Please don't say myself inside of you. I know sometimes I might seem so ugly. Just who wanna say A rádio é uma das tecnologias mais antigas do mundo moderno. E ao contrário do que muitos pensam, a rádio que chegou a Portugal em 1906 chega mais longe que qualquer outro meio. Pela rádio conseguimos difundir os mais diversos programas e alcançar as mais diversas culturas. Tem dúvidas? Então fique atento a World Wide Radio. Semanalmente trazemos-lhe 60 minutos de emissão de uma estação de rádio escolhida aleatoriamente. Cada semana uma estação de rádio, um país e uma cultura diferente. World Wide Radio, segundas-feiras, 11 da noite, na Antena Web. Estamos para a segunda e adivinhem só, última parte do Escolhas Alguém a Que Horas Me Disseste. Para abrir este segundo período do nosso recanto que vai para o ar todos os dias, porque vocês podem ouvir quando quiserem, por isso é todos os dias que acompanha-se no ar, vamos recuar 2 anos antes. Em relação à música que escutamos, antes do indicativo musical que orientou-nos para o intervalo. A melodia reporta ao ano de 2001 e a um álbum intitulado Songs in a Minor. Sabes de quem é? Não, mas o nome não é estranho. O nome não é estranho. Não é o nome do grupo, não o da cantora. O nome da cantora, vou-te dizer daqui um bocado, porque agora não me apetece. Apetece-me sim gozar com o que está aqui escrito, porque diz aqui que a canção que vamos escutar foi o primeiro single que chegou a número 1 nos Estados Unidos desta cantora. Se foi o single de estreia dela, claro que foi o primeiro que chegou a número 1, não é verdade? Como é que podia? Bom. E se eu disser que é o segundo single com maior sucesso dela até hoje, e à frente dela só está um chamado No One. Já sabes quem é? Ah, sei. Ora bem. Sei. No ano 2009, a próxima canção foi nomeada pela Billboard a 29ª da década de 2000, com mais sucesso da década do curso. A Rolling Stone, revista conceituada no panorama musical internacional, colocou esta música na posição 62, nas 100 melhores da década. Portanto, o que eu vou escolher é importante. Deixem de fazer o que estão a fazer, porque segue-se uma música que marcou a última década, para meia dúzia de pessoas. Bom, uma canção que ganhou 3 prémios nos Grammys em 2002. Imaginem só, uma delas foi a canção do ano. Portanto, quando se fala em 2001, fala-se obrigatoriamente da melodia que iremos escutar de seguida. O que aumenta ainda mais a importância em relação às minhas palavras, que estão a ser muito educativas. Não é verdade? É. Estava também nomeada para a gravação do ano, mas não ganhou. Nos Grammys. Diz aqui que tem 3 minutos e 30 na versão do álbum e 4 minutos e 30 na versão Ali, que é isto do Ali. Ah, é um filme, em torno de um filme. Ai, no Ali. Qual Ali? No Muhammad Ali? Não. Ai, é. Quando o Will Smith fez Muhammad Ali do Edge Box. Esta música entrou nesse filme, não sabia. Aumentaram 1 minuto à música. Foi escrita e produzida pela mesma que canta. Portanto, quando acabar esta intervenção, que está a ser das mais estúpidas dos últimos tempos, vamos escutar intérprete e orquestração, o mesmo nome, porque foi ela que arranjou tudo. Senhor. Talvez agora falem sobre os motivos, não? Podes falar. Primeiro, respondem em género musical a melancólico. Hoje estamos com muito piano. Estamos. É a quarta música. É a quarta melodia cujo... E se reparares as musiquinhas hoje são piano. Calminhas. Cuja base instrumental é centrada nas teclas de uma coisa chamada piano. Piano. O primeiro motivo foi esse. O segundo é que esta música ainda é do tempo em que eu ouvia música diariamente. Aquelas coisas só música, na MTV, quando a MTV dava música, VH1. E esta música passava muito do sol, não sei se te lembras. Por acaso não me lembro, de ouvir passar no sol, não me lembro. Nem sabes qual é a música, mas não sei qual é que é. Ai, sabes! E então, nós... Nós quê? Ah, nós ouvíamos na altura... Faz-me reportar aos meus tempos adolescentes, como tu dizes. E é engraçado termos falado aqui, eu ter falado aqui do No One, porque o No One faz reportar a outra altura, que é a altura dos Jogos Olímpicos 2008, quando um amigo meu só sabia cantar essa música e quase estava apaixonado por ela, pela cantora. A mim não, a mim só me faz lembrar os morangos com açúcar. Pum! Entravam lá, não era? No One, sim. Mas ainda era do tempo que eu não via. Os morangos vão acabar este verão, sabias? Em setembro. Ah, é? Já não há mais a partir de outubro. Aquele também foi de quem de sucesso. E pronto. Pois isso não sei. Mas este ano está fraquinho, esta época. Este ano não é tido. É uma pena. Olha, nasceu no mesmo dia da minha amiga menina marcoense. Não, um dia. Nasceu no mesmo dia em que morreu o Fer. Foi isso, foi. Quer dizer, não foi no mesmo ano. Mas... Pois, está a ver. 25 de janeiro. Foi 25 de janeiro, não foi? Foi. Deve ter sido. Pronto, e o título da música, por acaso, a letra... Ah, eu já estou a cantar No One. Não, o conteúdo da letra não, mas o título tem a ver com o período que aquilo, a mil caralhadas, passa, e a música chama-se Falling. Sabes o que é que é Falling? Maluco, não. Ah, não, isso é full. Não sei. Fum, fum é cheio. Essa coisa. Falling quer dizer queda. Era que... E então a senhora chama-se Alicia Augello. Augello. Ainda disse que o nome da gaga é esquisito. Alicia Augello Cook. Alicia Keys. As teclas da Alicia. Ou Alicia das Chaves. Alicia das Chaves. Lançou o seu primeiro álbum em 2001, chamado Songs in a Minor. E o primeiro single da carreira dela e do primeiro álbum, imaginem, foi o primeiro single que chegou a número 1, porque ela tinha tido muitas oportunidades para conseguir isso. Mas só com este é que conseguiu. Curiosamente, só houve uma música em que não foi ela a escrever. Foi o Never Felt This Way. Das 16, só uma que coisa. Isto é que é de louvar, não é? Acho que sim. É, sim. Faixa número 4, primeiro single. Quando a 2001 fala de queda, não fala, mas o título diz que é de queda. Exatamente, a The Songs in a Minor. Na altura tinha 20 anos, hoje tem 31. E uma voz muito mais atabacada, sem dúvida. O que é isso, atabacada? Ou muito tabaco em cima. Ainda não respira a perder o ar, mas tem uma voz muito mais. Como é que sabes que ela fuma? Porque nota-se na voz, afeta a voz dela toda. Eu se não me dissessem que a No One era da Alicia Keys, eu não sabia. Não, ficou conhecida depois com aquela música do Jay-Z. Hang on to New York, in nothing, nothing, no main, nothing, nothing, pois, também é dela, é. Mas... A Jay-Z. Exato, mas pronto. Mas é isso que quer dizer, mas... Mas cá está, mas ela... Aí também já tem uma voz muito mais rouca, tem. Vem de lá de Manhattan, Nova York, Estados Unidos da América, para cantar a quarta, cantar e tocar e produzir e escrever. Diz, canção... Intérprete. Não. Canção número 4. Intérprete. Alicia Keys. Título. Já nem sabe como é que isso é. Falling. Ano. Não, só orquestração. Alicia. Ai, tenho que mudar para o coisa do programa. De outra vez. Orquestração. Orquestração. Alicia Keys. I keep on falling. And I love. Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Sometimes I feel good. At times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love. With you, I never love someone the way that I'm loving you. Oh, oh, I never felt this way. How do you give me so much pleasure? It caused me so much pain. Just when I think I'm taking more than what a fool, I start falling back in love with you. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I love you. E já cá estamos novamente? Estamos lá, não estamos? Estamos, estou à espera. Vai-se embora. Mas... Quer dizer, tu já estás perto, já falas muito alto e não te pões a brincar com o... Bom, foi-se embora. Mais. Bom, já cá estamos de volta, agora para a terceira grande escolha. Tens de dizer, há muito tempo não ouvi esta música, o Falling. Ah, há muito tempo não ouvi esta música. Continuo a ouvir, sim. Mas pronto, mas sim, vamos agora para a terceira grande escolha de... Porque o Nuno enganou-se há pouco. Ele queria dizer que a segunda escolha dele é que era uma grande escolha. Não eram as próximas duas. Uhum. Ele enganou-se. Mas pronto. Não, vamos para mais uma escolha. A quinta e última e penúltima desta edição. Vamos reportar-nos ao ano de 2003 também. Vez. Vamos saltar todos para o ano 2003. Eu escolhi uma música que ela não foi editada em CD, nem nada do género. Foi cantada ao vivo num karaoke. Mas sim, a qualidade está boa. Foi cantada ao vivo num karaoke. E transmitida depois numa rádio, que eu vou, faço questão aqui de fazer menção, até porque é conveniente, a Rádio Festival, que promovia uns espetáculos de karaoke ali no... Posso fazer a publicidade que eles pagam, 500 euros por dia. Ou ali no vice-versa. Cheguei lá. E então, pronto. Não é, acho que a única vez que eu cantei em karaoke. Adivinha que música foi? Deixe-te saber. Pois, não sei. Foi a primeira música que eu escolhi aqui, como escolha minha. É, será? Não sou o único. Ah? Pois. Não tiras o som da coisa. Esqueci. Pronto, já fico a saber que eu tenho espaço no disco, sim, suficiente. Faz mal. Se calhar ficarás mais bonito que o Lito Deca. Não me acho, sim. Mas pronto. Isto acontece, não é? Mas pronto, mas dizia eu então que vamos aqui ouvir esta musiquinha então, da Cláudia Bernardes, que era na altura uma jovem de 28 anos, adoentada, com gripe, mas mesmo assim a cantar uma música fantástica da Mariah Carey, Love Takes Time. Uma música que eu não conhecia, eu conheci primeiro pela versão da Cláudia Bernardes, e confesso que gostei tanto, que não consigo gostar da outra versão. Eu já ouvi a versão da Mariah Carey e não consigo gostar da versão da Mariah Carey. Mas pronto, gosto da versão da Cláudia. Que se passa lá fora? Não sei. Deve ser... Eu acho que já sei o que é. Sim, continuo. Pronto. Mas frente. E a Cláudia Bernardes, ela na altura, mas já tem 28 anos, hoje deve ter, portanto, mais 9, dá 37, não é? Na altura ouvi esta música e pensei, que sabia que a Rádio Festival transmitia, depois na rádio, no dia a seguir, ou no fim de semana seguinte, transmitia, no fundo, um espetáculo, não é? E eu pensei, bem, eu depois vou ter que gravar isto. E assim fiz. Gravei esta música. Na altura ainda é uma gravação em mono, que é uma pena. Mas pronto, foi como foi. Mas como foi ter transmitido pela rádio, né? Depois eles gravaram e passaram no dia a seguir. Foi, portanto, uma gravação. Ou seja, eles captaram diretamente da mesma mistura. Portanto, foi uma gravação com qualidade. E eu ainda hoje ouço esta música e só consigo gostar desta versão. E marca o meu tempo, porque eu também já fui um cantor de karaoke. É verdade. Agora sou mais profissional, canto em casa, sempre incomodo menos gente. Não, mas na altura até fiquei, ainda passei algumas eliminatórias. Só que perdi nos, entre aspas, quartos de final. Porque cantei... Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. É verdade, e a emissão de 22 de junho, pá. Foi bonito. Fechou com essa. Já não te lembro. Pois, eu já me lembro, já me lembro. Por acaso, foi uma emissão bonita. Foi. E porque, o que é que tem a ver o primeiro beijo com o que tens perdido? Porque eu cantei um tom muito baixo, ou melhor, era o tom da música. Mas depois há a parte no alto. Pois está bem, mas não foi suficiente. Houve quem, do princípio a fim, tivesse uma prestação melhor do que eu. Muito bem. E, portanto, fui justamente eliminado. Com as outras músicas, O Lado Lunar e O Mal Acostumado e As Mulheres, passei. Sabes que Mulheres e O Mal Acostumado, músicas cantadas pelos trovadores aprendizes. Ah, é? Andas a escolhê-las. Já sabia, por isso é que eu escolhi lá na altura. Mas pronto. Sabes quem é O Mal Acostumado? O Mal Acostumado é o português. Não, quem é a música? Ah! É do Araqueto. E Mulheres? É do Martim da Vila. Tu sabes as minhas coisas. Anda às férias a rádio, mas continuas a enciclopédia e continuo... Mas o mal acostumado é português. Somos nós, estamos mal acostumados. É o que compra o que não tem e depois não paga porque não pode. mas pode continuar a comprar o que não tem. Há cá faltado nas críticas sociais. Mas pronto, sabes que por acaso há uma coisa que eu tenho muitas saudades? É da Nós e o Mundo. Ontem não pôde haver porque. Não, porque o Sunset Music teve 100 minutos de duração, é? Um programa que era suposto ter uma hora, mas achei curioso porque disse a número 100 com 100 minutos. O Sunset Music? Sim. Tu não tinhas avisado que ia. Ia acabar? Sim. Sim, mas como na semana passada não houve programa, por causa dos problemas técnicos, só houve. Esta sexta-feira é a última edição. São 7 Music. Pós. Por acaso agora até que me ocorreu um trocadilho muito giro. Mas já vou tarde. Porque o primeiro não se podia chamar 107 Music. Ah. Com outras duas ideias que eu tive fantásticas, não vou dizer aqui. Não, lá fala da música, eu quero ir fazer xixi. Está bem. Não te esqueças de chamar, é jornal. Ai não. Não é jornal. Pronto. Mas disse eu então que vamos ouvir esta belíssima interpretação da Cláudia Bernardes Já lá vão 9 anos, mas eu não consigo esquecer aquela noite em que fui servido pela Luciana Abreu. Servido? Ah, ela também servia às mesas. E como é que sabe ficar ela? Sentiste um cheiro? Não, porque... Quer dizer, não sei se ela era ou não, mas... Pelo menos se não era ela, a voz era parecida, até porque ela cantava lá também. Nunca ouvi ela cantar, mas em 2006, quando eu via a Floribela, que de vez em quando também via a Floribela, eu não sabia quem é que... Eu não sabia, tipo, que papel é que ela fazia. Quando eu vi pelas primeiras vezes, não sabia. Estava ainda a inteirar-me. Olha, ela não ganhou a coisa final da cara estranha. Então, o sim estranho foi o FF. Ah, pois, não havia outra hipótese. E o Zé Raposo em segundo. Porque foi cantar o Vilaré. João Vilaré. Ah. Mas, que estranho. Mas pronto. Mas é isso. Ah, e então, eu sabia que era ela porque... Aliás, eu não sei se foi ela não, mas eu presumo. Porque aquela pronúncia do Porto e aquela voz... Parecia-me dela. Eu pensei, olha, quer dizer que eu fui servir para Luciana Abreu? Então prontos. É pá, sem certezas, mas como não é nada que se possa provar ou desmentir, pronto, fui servir pela Luciana Abreu. Prontos. Estou a saber que tipo de serviço, mas acho que isso ele não vai comentar. Foi à mesa, à mesa, foi à mesa. Foi um cachorro. Um cachorro numa testa mista. Em off, em off. Foi uma testa mista, na mesa. Em off, em off. É verdade. E mais? E mais, pronto. Faz lembrar os meus tempos de karaoke, faz lembrar também o auge dessa rádio Vista 2. Sabe qual é que era uma das músicas que eu mais tocava na altura? Era Will Smith, Man in Black. Sabes onde eu estou, sabes onde eu estou, se quiseres voltar. É lá. E eu já te contei. Não me contaste. Rapidamente, sabes que há dias descobri mais uma do Tony Carreira? Acabaste de dizer Tony Carreira. Mas depois dizes plágio. É plágio, é do hábito. Sabes, ou da falta dele, neste caso. Sabes que há uma música que se chama Já Que Te Vais. Aonde? Já Que Te Vais. Aonde? Ou com quem? Sim. Já Que Te Vais Embora. É lá o que diz a música. Já Que Te Vais. É? E a música é de 97 da Celine Dion. Let's Talk About Love. Ah, eu conheço. Conheces? Let's Talk About Love. Não conheço, é ele. Pronto, então guarda a vida dele, veja que é igualzinha. Até naquela altura em que ela muda de tom, em que ela passa por... E depois faz... Até essa mudança ele faz. De resto, canção número 5, intérprete. Cláudia Bernardes. Quase tinha 10 minutos, vai ter 10 minutos e meio. Título. Love Takes Time. Orquestração. Festival FM. Thank you. Passarmos à sexta e última escolha desta emissão 81, vamos dar... Podíamos ter visto, vamos dar na cabeça ao Amilcar, porque no espaço de menos de um mês eu escolhi a mesma música duas vezes. Sou burro, sou burro, sou burro. É burro, sou eu? Quando estive a fazer 18, 19, 20, eu fiz antes aqui uma quarta, 19, 20, 21, acho que foi no dia 21 de Abril. E depois a 19 de maio escolhi na Selvagem do Resistência. Eu não sei, é a minha cabeça, pá, isto, esta idade não dá para mais. Se fosse uma coisa que tivesse acontecido para um ano antes, como aconteceu com aquela do Grant, You've Never Been Easy for Me. Não estou a lembrar, interessa. Mas passavam só 4 emissões, tinha escolhido o Resistência na Selvagem. Quando estive a atualizar os históricos, ficou lá completo. É que vi que. O que é que eu te faço? Até tens dar o histórico completo? Tenho. Então depois manda-me que eu agora já te... Não te mandei. Eu mandei-te. Tu é que não? Está bem. Portanto, tens direito a escolher repetidas. Não, não tem nada que tu escolhes versões e mais versões e mais versões. As versões não são repetidas? Eu escolhi a mesma. Já duas vezes que fiz essa asneira. Eu sou uma desgraça. Agora, foi o tempo em que se demorou mais para escolher uma música minha como resposta durante o programa. Em casa já tive mais tempo para... Se calhar nem em casa. Pronto, batemos o recorde. Tivemos aqui para aí uns quê? 7 minutos, 8, 15. Ah, mais para aí 15 do que 7. É a maneira de dizer. Fui buscar uma que o título até tem a ver e... Tu tens o menu do monitor em chinês. Tu entendes com isto, não é? A sério? Assim, carreguei aqui o menu sem querer, estava aqui a brincar com a unha e apareceu-me o menu, está tudo em mandarim. Não percebo nada disso. Que fixe, vamos por aqui inventar. Mas isso depois fica mais escuro. Não, tem ali os símbolos ao lado, não vai-se percebendo agora o que está escrito. E agora, uma coisa é disto. Carrega outra vez no botão para... Não, mas escolheu. Eu não quero escolher, eu quero que ele saia. Está bom assim? Ok. Como é que eu saio? Ah, já sei. É? Eu percebo mandarim. Continuando, escolhi uma música cujo título até é apropriado a uma possível definição que o Oscar possa dar ao programa em causa. Ei, percebeste alguma coisa do que eu disse? E há. Percebeste? Por acaso percebi. Tivemos aqui, eu estive aqui enquanto o Carlos brincava com o terceiro escolhão. Estivemos aqui a. Eu estive aqui a ver e tal, porque mal eu ouvi a música anterior que se chama. Time. Como é? Love Takes Time, isso. eu mal ouvi e lembrei-me de um disco que tenho para lá dos um, não, são quatro, são dois. Quatro facetas, quatro lados. Discos dos anos 80 e que pelo menos uma, não era só uma, mas pelo menos uma tinha um género parecido, já que hoje estamos a responder. Eu estou, claro, sou eu a responder, claro que as respostas são dentro do género. Se fosse ao contrário, eu escolhia João Pedro Paes e aqui o Oscar escolhia Kim Barreiro a seguir, uma coisa assim. Era. Ou então arranjava uma maneira qualquer de dizer é igual, é parecido, mas não tem a ver, não interessa, tem é o título. Sabes que isso é uma questão de abertura, sabes? Ai, queres de abertura? Isso é uma questão de abertura na capacidade de fazer analogias. Pois. Porque antes de eu fazer rádio no formato digital, eu já fazia rádio no formato analógico, portanto, analogia, analógico. Uma analogia interessante, não foi? Sim, continua. No disco, pelo menos uma havia de ser. Então, como eu não tenho o disco aqui ao lado, o que é que fomos fazer? Fomos escutar, não na sua totalidade, mas todas as músicas, excertos de todas as músicas, da terceira emissão de... Vinil 80. Foi ao Vinil 80 que fui buscar a última música da emissão número 3, que reporta o ano de 1982, a um EP que tem o mesmo nome da música, chamado Classic. O intérprete vem de Stoke Newington, North London, United Kingdom, London, a capital dos Jogos Olímpicos daqui a poucas semanas. Yeah. O inglês, que hoje tem 73 anos, na altura tinha 30, 40, 33, sim, 33. Já passaram 30 anos, hoje é 82. Ah, bons tempos. Lembras-te o que fazíamos em 82? Lembro. Então não lembro. O que é? Isso agora... Pois, bora. Jogávamos cartas. Jogávamos cartas. Adrian Curtis Goode. Lembras-te do primeiro jogo de futebol que a Rede RTP transmitiu? Lembras-te da emoção que foi na altura? Ih, pá. Ninguém saiu de casa nesse dia. Aquela... As boas estavam vazias. Estavam. Aquela foi no jogo do Sporting. Pois foi. Foi com caraças. Com caraças. Já lembro quanto é que era. Não era contra o Belenenses, mas não. Não sei, pá. Era um... Estás na minha cabeça. Ou era no Sporting Benfica. Eu não sei. Bom, ou... Não. Foi o Sporting Benfica. Não. Deve ter sido com o Atlético ou com a CUF. Eu não me lembro. Não, eu acho... Pois, não sei. Adrian Curtis Gurvitz. É o homem inglês que vamos ouvir. Uma música bonita, calma. Acho que foi o único sucesso dele na carreira toda. Ele que antes era associado, porque era o cantor e guitarrista da banda The Gun, também apropriado a este espaço, porque muitas vezes há armas aqui. Também, o único êxito dos The Gun, eles só tiveram um êxito. E acho que o Adrian Goode também só teve este classic. Que é um clássico, que agora é um clássico. Curiosamente. Pertence a um programa já clássico e foi por aí, por recordar o Vinil 80, que fui buscá-lo. Que é pena que não existe outra vez na Antena Web, mas pronto, preciso. És burro. És burro? Porquê? Estou sempre a chamar de burro, mesmo que não tenha nada a ver. Fui buscar o Vinil 80 e porque gosto da melodia. Sabes o que é que eu me lembro? Sabes o que é que eu lembro do ano de 82? O quê? Uma coisa que eu fazia na altura... Ah, pá, lembro-me... E o terceiro... Lembro-me... Não sei a tua escolha. Já disse. Ah, já. Lembro-me de... Uma terça-feira de manhã... Por acaso ouvir esta música? Tens a camisola cheia de pelo. Eu sei. Sim, continua. Por acaso, eu vim ouvir esta música de manhã no carro... Eu lembro-me... Eu estava piada porque na altura as coisas eram bem diferentes de agora, não é? Na altura eram bem diferentes agora. Eu lembro, por exemplo, que na altura havia uma liberdade maior do que agora nas rádios. Olha, uma das rádios que... Aliás, na altura a rádio que eu ouvia todos os dias quando eu ia para trabalhar era a Rádio Triunfo. Não sei se tu ouvias ou não, a Rádio Triunfo. Ainda estava por ti. Não. Eles de vez em quando gravavam até alguns discos. Aliás, eles chegaram a lançar alguns artistas a gravar alguns discos. E eu lembro, curiosamente, de ir ouvir esta rádio, de ir ouvir esta música num dia de tanta chuva. E na altura, não era como agora, na altura havia mais dificuldade em andar na rua. Mais dificuldade por um lado, não é? Porque a visibilidade era sempre menor. Agora as coisas conseguem ser feitas de uma outra forma. Na altura era muito mais complicado andar na rua. Pronto, também havia outro civismo, que agora não há. Havia outra, outra, apesar de haver menos condições, também havia outro civismo. Demorava-se mais tempo, mas a segurança também era outra. E eu lembro de ir para o trabalho, lembro de entrar nos estúdios da Rádio Triunfo, porque fui lá, já não sei fazer o quê, mas... E vim ouvir a rádio, pronto. E é uma das grandes recordações que eu tenho dessa altura, é ir ouvir essa música no carro, com os putos, na parte de trás do carro. E lembro na altura, sabes que eram tão sossegadinhos, não tem nada a ver com hoje também. A sério, eram muito inocentes, sei lá, 8, 9 anos, o mais novo tinha 8 anos. Isto em 82, não é? Isto em 82. A minha tinha 9 anos. Mas eram muito sequeninhos, não brincavam um com o outro, mas eram assim, coisas muito subtis, não era nessas tecnologias, agora nem coisas do género. E eu ia com eles, eu já não sei porque é que eu ia com eles. Aliás, eu sei que eles iam deixá-los à escola. E mesmo que era 8 da manhã, sabes, aquela altura de em que tipo 8 da manhã, num dia de chuva, ainda está muito de noite. Pronto. E eu fui levá-los à escola nessa altura. Deixei-os na escola, fui à Rádio Triunfo. E depois fui para o trabalho, para o escritório. Já não sei o que é que eu fazia, o que é que eu fui fazer à Rádio Triunfo, sinceramente. Não sei se... É, eu tinha conhecimentos lá, mas... Mas não sei porquê. Mas ainda me lembro bem do edifício. Era assim tinha assim um átrio. Mas tinha assim um átrio, pronto. Depois tinha umas escadas aqui, para cima. E... Aqui, eu sou eu, os ouvintes vão ver. Pronto, mas estás a ver. Portanto, tinha um átrio, depois assim ao fundo, do lado esquerdo, tinha umas escadas. Meio em caracol, meio não. Ou seja, parte era, parte não. Assim, meio em madeira. E depois subia-se para o primeiro andar e era aí que funcionava a maior parte, que havia a maior parte das atividades na Rádio Triunfo. Pronto, e é a recordação que eu tenho. Triunfo foi termos voltado às emissões depois de mês de junho ter sido folga. Todo sábado de junho não houve escolhões em qualquer sábado de junho. Já estava previsto, não é? Já acho que tínhamos começado. Ah, quando chegámos a junho de 2012, não vai haver emissões. Depois volta. Exatamente. E foi o que aconteceu. Hoje tivemos como canção número 1, aquela que o Carlos vai dizer qual é quando se lembrar. É Birdie. People Help the People. Depois foi a Lana Del Rey com videogames. E depois foi a música dos Fingertips, Melancholic Ballads. Depois foi o intervalo. E depois foi a tua música. Que foi a coisa. Alicia Keys e Falling. Exatamente. E depois foi a minha. Também a Cláudia Bernardes. O tema Love Takes Time. E depois vai ser eu, que não vou ser eu a cantar, é o Adrián Gurvitz. Ah, Adrián Gurvitz. Com Classic. Adrián Gurvitz. Ele é inglês e está a dizer Adrián Gurvitz. Bom, vamos fazer conta que esta é a emissão 88. Adrián Gurvitz, RTP. Moscou. Moscou, caro filho. Vamos fazer de conta que esta é a emissão 88. Por isso, para a semana, voltamos para a 89. Vejam lá que novidade. Sabes que eu a uma altura que não sabia como é que se chamava o homenzinho do enviado especial, mas já sabia que era o Evgeny Morovitz. Esse é o atual. Atual, já há muito tempo. Já há muitos anos. E este é o Adrián Gurvitz. Está bem. Onde é que está? Não é isto. Tu podes. Espera aí, posso? Não quero saber. Vamos embora. Está bem. Vamos lá embora então. Vamos! Agora vamos embora. Como é que tens que despedir? Vamos embora, pessoal. Tchau. Até para a semana. Com muito. Engordem pouco. Gotta write a classic. Gotta write it in an attic. Babe, I'm an addict now. An addict for your love. I was a street boy. And you was my best toy. Found it easy to annoy you, but you were different from the rest. And I loved you all the wrong ways. Now listen to my say. If it changed to another way, would the difference make it? Would it be a classic? I gotta send it right away.